Bom, nosso entrevistado é Adrián Busa Lavalle, que é pesquisador do SEBRAP, da FEFELECH, professor da FEFELECH, e o tema é essa questão da representatividade política, ou dos partidos políticos e do sistema político. Adrián, como é que você está vendo 2018? Olha, é um cenário muito incerto. A popularidade do presidente está extremamente baixa. Os partidos estão fazendo movimentos, mas, em geral, a classe política está com uma popularidade terrivelmente baixa, o que prefigura um cenário em que provavelmente algum aventureiro possa ter alguma oportunidade. Isso é enfim, é difícil prever os movimentos. A última coisa que eu vi, já na tentativa de começar a reposicionar as forças, foram os programas de campanha do PSDB, que claramente está tentando começar a capitalizar o estado de desastre da vida política nacional, mas não é claro que eles consigam fazer isso. Eu diria que talvez a gente não tenha registros sistemáticos de algum momento da história política do país em que a classe política tenha estado numa percepção de tão baixa legitimidade do ponto de vista da população. Durante o seu período, aí, nos últimos anos, nós tivemos as conferências nacionais, conselhos, tentativa de implementar conselhos, as ONGs surgindo, uma organização maior da sociedade civil. Por outro lado, você tem essa pulverização dos partidos políticos, a desmoralização dos partidos e agora a tentativa de impor cláusulas de barreira. Na sua opinião, tem que se abrir ou fechar o leque partidário? Olha, eu diria que o problema é como se abre ou como se fecha. Se o leque partidário fosse aberto porque ele exprimisse uma diversidade de posições sociais, como poderia ser numa sociedade muito fragmentada socialmente, em que você tem diversas clivagens, o número de partidos espelharia o que poderíamos chamar de preferências sociais mais plurais. Mas o que nós temos no caso do Brasil é que o número de partidos responde muito, é uma criatura das regras institucionais. Como você permite aos partidos se coaligarem e barganharem com o tempo de TV, que afinal é o que importa, é muito fácil ou é muito rendoso você construir pequenos partidos e saber que esses partidos estão basicamente, são construídos basicamente para vender esse é o tempo de campanha, os partidos maiores, que de fato compram o apoio a um preço desproporcional, porque a capacidade desses partidos de trazerem votos ela é relativamente baixa, mas ao você comprar o tempo desses partidos, você não só aumenta o seu tempo, como você impede que o tempo do inimigo cresça. Então, tem mecanismos institucionais que de fato estão impulsionando a pulverização do sistema partidário. E isso não é razoável. Sistemas multipartidários, eles são, vamos, muito bem-vindos na medida em que eles espelhem a diversidade das preferências sociais. O que nós temos aqui é que esse multipartidarismo reflete mais os negócios da política do que a diversidade das preferências sociais. Então, e como é que se resolve? Porque hoje você tem agrupamentos mais à direita, mais à esquerda. Você vê uma direita ideológica ou o que ocorre é um sentimento de ódio, assim, em função desse mal-estar geral com a situação? Olha, eu diria que foi construída uma clivagem de natureza ideológica que talvez não coincida inteiramente com a divisão tradicional que poderíamos pensar de esquerda e direita, nos seus termos mais tradicionais, mas de fato uma das novidades do cenário político brasileiro é que nos últimos 4 anos, 3 anos e meio, houve um investimento maciço de uma parte da classe política, de uma mídia muito vociferante, que conseguiu consolidar ou cristalizar uma clivagem de natureza simbólica que eu diria que divide o país entre petismo e antipetismo. O petismo e o antipetismo, obviamente, é uma divisão que divide esquerda e direita, mas ela não é exatamente uma divisão esquerda e direita, é uma divisão em relação a um partido, a certas figuras públicas e a construção pública que se fez desse partido como um partido que ele é, por definição, associado à corrupção. Então, houve toda uma construção simbólica de que as mazelas do país, basicamente residiam nas más gestões do PT, e que a experiência ou a expressão mais nítida disso era o grau de corrupção ao qual o PT tinha levado o país. Obviamente que ao semear ventos, a classe política está colhendo tempestades, porque ao construir essa clivagem simbólica, ela fez acreditar uma parte da população que a corrupção fazia parte desse monstro chamado PT. E o que a população veio a perceber, assim que a Lava Jato continuou e a Dilma foi destituída, é que de fato os problemas de corrupção são endêmicos na classe política. E como foi construída essa associação muito forte entre corrupção e todos os males maiores do país, agora a classe política está pagando o preço, né? Está colhendo a tempestade que semeou e com um descrédito generalizado. Então, essa aí é uma clivagem que me parece que é nova. Uma parte dessa clivagem tem atores claramente de direita, mas eu diria que eles são atores ideologicamente posicionados à direita, são minoritários nessa clivagem. Você tem muito forças políticas mais oportunistas tentando capitalizar o clima de opinião, tentando se defender da Lava Jato, do que propriamente, eu diria, uma virada mais geral à direita do ponto de vista ideológico. Os políticos, boa parte desses políticos, estão indo onde acham que vai render voto. Então, agora, como é que resolve esse pepino? Eu lembro algumas pesquisas que saíram nas passeatas aqui pro impeachment, em que grande parte se definia como de direita, liberal, menos Estado, daí se indagava. Vocês querem educação gratuita? Queremos. Querem saúde gratuita? Queremos. Querem. Quer dizer, a gente está vendo claramente agora nas reformas da Previdência e na reforma trabalhista que, digamos, essa visão genérica do liberalismo não resiste aí ao embate com a realidade, né? E de que maneira que se resolve esse pepino e com esse país partido ao meio aí em 2018, independentemente de quem vencer as eleições? Me parece que o que a gente viu recentemente, especialmente no contexto da greve geral, é a tentativa de introduzir uma outra clivagem, e essa outra clivagem de natureza socioeconômica. Então é como se nós tivéssemos basicamente duas grandes clivagens. Eu não diria que essas clivagens são travessas, o que uma é horizontal e outra vertical, porque elas não cortam exatamente o país pela metade. Você tem uma clivagem ideológica, PT-anti-PT, que tem uma certa componente à direita, e você tem outra clivagem que está sendo construída, que é uma clivagem de natureza socioeconômica, o que corresponderia mais tradicionalmente com aquilo que nas ciências sociais chama de classes, né? E que tem a ver com boa parte das medidas que estão sendo tomadas pelo governo Temer, onde é claro que uma parte da população está pagando os custos dessas reformas, que os segmentos que estão sendo beneficiados, quando você olha para a política indigenista, para diversas políticas, são segmentos associados ao empresariado, são segmentos e grupos desabastados, e isso está permitindo produzir ou insinuando que é possível se produzir um realinhamento social onde você introduz a dimensão socioeconômica. E se você introduzir a dimensão socioeconômica, essa dimensão socioeconômica não parte PT-anti-PT. Essa dimensão socioeconômica faz outra coisa. Ela parte aqueles que são afetados pelas reformas, aqueles que veem que os resultados dessas medidas, pelos resultados dessas medidas, eles amargarão prejuízos contra aqueles que estão tomando essas reformas. E me parece que parte da disputa política, no plano simbólico, ideológico, dos próximos meses, será ver se essa clivagem pode ser construída, porque é a única forma que forças mais à esquerda tenham condições de se posicionar no cenário eleitoral 2018. Só uma pergunta, a sua nacionalidade qual é? Eu sou mexicano. Mexicano? Como é que, digamos, dentro do México, nessas disputas de direita e esquerda, como é que as corporações públicas, especialmente judiciário e corporações estatais, se comportam? Olha, México foi um país tradicionalmente corporativo, né? É uma tradição de organização política vertical, em que as corporações que organizavam os interesses sociais, elas operavam dentro do Estado e alinhavam-se politicamente com a política do Estado. Esse cenário, que foi o cenário que caracterizou a maior parte do século XX, não é mais, ou não é inteiramente o cenário pós-transição. México é um país de transição muito dilatada, ela começa no final dos anos 60 e explode no final dos anos 80 e se conclui nos anos 2000. Então, é uma transição muito dilatada. E o que nós temos hoje é uma espécie de híbrido, uma sobrevivência de certas corporações à defesa dos seus interesses mais escusos, com um sistema partidário que não consegue mais controlar essas corporações, e um cenário muito, eu diria, muito de governabilidade difícil pela fragmentação do poder. Isso é o que nós temos hoje no México. Você vê semelhanças, obviamente, com o Brasil. Como é que você vê o papel do Ministério Público, Polícia Federal, TCU, Judiciário aqui no Brasil? Brasil tem uma enorme diferença em relação ao México, eu diria, em relação à maior parte dos países da América Latina. E é que essas instituições, com os ônus e bônus do que isso implica, têm um grau relativamente elevado de autonomia, né? Obviamente que essa autonomia tem ônus e bônus. Tem os bônus de permitir que existam investigações independentes, que seja possível fincar responsabilidade em membros da elite política, em figuras do alto empresariado, mas também existem arestas menos agradáveis ou mais polêmicas, como a judicialização da política ou a intervenção sistemática do judiciário em certas políticas públicas. Então, esse fenômeno ali não existe no México, como não existe em boa parte dos países da América Latina. Judiciário não é independente, judiciário basicamente está alinhado ao poder executivo, que o constitui ou define, ou ao partido dominante que o constitui ou define. E a mesma questão acontece com a Polícia Federal. A polícia é uma corporação que costuma estar subordinada ao Estado. No caso do Brasil, um fenômeno muito particular, porque o Ministério Público deixou de exercer funções de advocacia do Estado e passou a se tornar um representante de interesses difusos da sociedade contra o Estado. E esse é um processo histórico muito singular, que é parte da história do que a gente está presenciando, mas não tem equivalente em outros países da América Latina, pelo menos claramente não na Argentina, claramente não no México, não na Venezuela, não na Bolívia, né? André, e como é que você explica, digamos, dentro desse contexto, dessa confluência de forças que levaram ao impeachment, o fato de ter uma agenda de desmonte do Estado, uma agenda liberal, empresarial, que acabou se impondo sobre todos esses setores? Dá para você entender de onde que vem essa articulação, não? Eu diria que tem um efeito do impeachment, que é uma história que ainda a gente precisa entender com mais detalhe, mas o impeachment foi um processo que foi sendo construído politicamente. No começo, não sei se você lembra, mas boa parte dos partidos políticos não eram favoráveis ao impeachment, viam o impeachment como uma aventura. E, inclusive, num determinado momento, a classe empresarial se manifestou claramente em contra do impeachment quando foi capaz de fazer com que os principais periódicos do país publicassem três editoriais, o Globo, a Folha, o Estadão, três editoriais, chamando a classe política de imatura, de infantil, e pedindo para botarem ordem naquele circo e tocar a agenda do país, que era a agenda do crescimento. Eu estava dizendo que a maior parte dos agentes, de fato, concebia o golpe como uma aventura com altos riscos, enquanto boa parte da mobilização na rua estava pedindo impeachment. E os partidos políticos não quiseram aderir rapidamente e ficaram fazendo cálculos. O que mudou nesse processo político é que o impeachment foi se tornando uma alternativa viável de baixo custo. Isto é, de baixo custo para aqueles que iam aderir. Cunha, não sabemos qual foi o papel de Cunha, decidiu abraçar a possibilidade do impeachment como uma estratégia de retaliação e defesa, e progressivamente foi construindo a viabilidade do impeachment, ao ponto que, num determinado momento, para todos os atores políticos, o impeachment era a alternativa mais rendosa. Alguns porque pensavam que na segunda ronda o poder ia cair no colo deles, o que está se mostrando extremamente incerto. Outros porque estavam procurando se defender contra os efeitos da Lava Jato. E cada um fez seus cálculos, e inclusive uma parte importante dos parlamentares de esquerda decidiram votar, tradicionais de esquerda, certos nomes importantes, decidiram votar com impeachment porque basicamente estavam fazendo cálculos de onde o voto traria mais benefícios. Ao fazer isso, é um cálculo de curto prazo, porque veja que Paulinho da Força Sindical votou exatamente com o impeachment. Só que a agenda que se instaurou é uma agenda que parece emergida de uma nova eleição. E, de fato, o impeachment, ele não concede novo mandato. E o que está sendo feito hoje, e isso é espantoso, é interpretar que o impeachment concede mandato de modo que seja possível reformular as linhas diretrizes básicas do que foram os governos nos últimos anos. E ao fazer isso, estão sendo afetados certos segmentos, uma parte dos quais estão dentro dos grupos que apoiaram o impeachment. Então, se os efeitos da mudança, do ponto de vista das suas implicações para as bases eleitorais, tivessem sido claros antes, provavelmente nós não teríamos tido esse alinhamento. Agora estamos vendo que todos correm atrás para salvar seus interesses. Então o governo está com dificuldades para passar a reforma da Previdência. E está com dificuldades porque todo mundo está calculando os efeitos dessas medidas sobre suas possibilidades políticas. Essa capacidade de enxergar dois lances assim quando ocorrem essas catástrofes é uma marca, digamos, dos países subdesenvolvidos ou esse tipo de catástrofe também afeta países dito desenvolvidos? Bom, temos um bom exemplo, com o Trump nos Estados Unidos, né? Não, eu não diria que é uma jabuticaba brasileira. A política, em certas circunstâncias, permite esse tipo de realinhamento, em que os atores basicamente estão à procura das suas melhores alternativas, né? Nós vejamos isso com mais frequência em alguns países da região, mas tem problema de estabilidade política e governança em todas as democracias. Faz parte da democracia ter esse tipo de problemas e dificuldades. Recentemente a gente teve dois episódios bem interessantes aí. Um no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que o ex-presidente do Itaú, Roberto Setúbal, disse que ficou surpreso quando os empresários foram alinhavar seus problemas, que ele, banqueiro, esperava que fosse apontado os juros e os spreads, que no caso brasileiro são exorbitantes. E para surpresa dele foi apontada a legislação trabalhista. E ao mesmo tempo, Gustavo Franco, que é o mais ideológico aqui dos nossos economistas, tentava criar, jogar o preço aí do desemprego do setor privado no setor público. Ou seja, temos 13 milhões de desempregados no setor privado e nenhum no setor público, logo desviando do fator juros. Como que essa financiarização, fazendo um paralelo com o México, impacta a vida do México? Ah, esse jogo de levantamento de argumentos para justificar essa financiarização, ou lá não é tão expressivo o papel dos juros, já que consome 40% do orçamento, tudo, como é no caso brasileiro? Olha, eu saí há muito tempo do México. Eu saí do México em 1996, isso significa 21 anos. Não acompanho tão de perto quanto gostaria a política nacional, porque boa parte das obrigações não permitem e porque preciso acompanhar outras coisas que são as minhas áreas de pesquisa. Então não tenho na ponta da língua quais são os dados da dívida pública mexicana e quanto pesa isso do ponto de vista da composição do orçamento, quanto onera isso a capacidade de gasto do Estado. Mas é uma estratégia discursiva comum você construir argumentos em que justifica medidas por problema de déficit e incapacidade de gasto. Obviamente que o orçamento ele é sempre restrito, o orçamento, por definição, lida com escassez, mas A forma como você decide processar orçamento, ela é política. Ela não deriva de fatores naturais. Então, é possível se fazer outro tipo de escolhas, é possível se privilegiar impor custos a outros segmentos. O discurso que impõe, os discursos que impõem custos a certos grupos sociais derivados do caráter necessário de certas medidas, basicamente são discursos de justificação e isso vale para qualquer força política. Né? São decisões políticas e nessas decisões políticas aqueles que as tomam estão tornando claro quem são os aliados e quem não são os aliados, onde que eles estão tentando dividir. É, o que a gente vê hoje, digamos, é esse sistema de poder tomando um conjunto de medidas antipopulares que não resiste, eu acho que não resiste a uma eleição. Como é que você vê 2018? Esse racha entre esquerda, direita, ou entre lulista, antilulista, petista, antipetista, ele resiste a uma eleição normal e democrática em 2018, ou pode haver tentação de alguma forma, melar essas eleições? Olha, me parece que o que temos, a grande incógnita, pelo menos do ponto de vista do que poderíamos chamar a clivagem antipetista, é quem será capaz de galvanizar essa constelação de forças, percepções, quem será capaz de produzir um fenômeno de identificação política da população. Do ponto de vista do petismo, isso é menos complicado porque aqueles que não acreditavam na reforma e que já estavam no petismo, continuam no petismo, são minoria, mas são uma minoria que tem voto suficiente para colocar Lula no segundo turno. Né? Isso significa que se a Lava Jato permitir e a política nacional permitir, e Lula for candidato, é altamente provável que ele vá para o segundo turno porque tem um grupo social muito coeso de voto duro. Queria apoiá-lo. A dificuldade que me parece derivar dessa posição muito dura é que simultaneamente essa posição dura deriva de um ela correlata um antipetismo muito forte. Logo, Lula, se não houver alguém capaz de galvanizar a opinião pública a seu favor e de organizar as diversas forças políticas atrás dele, Lula fará isso por eles. Porque ao passar o segundo turno, basicamente tenderá a produzir um alinhamento do voto anti. Isso. E o que estiver ali vai receber provavelmente o voto da maioria da população. Isso se não acontecer alguma coisa muito surpreendente, como conseguir fortalecer a clivagem socioeconômica da qual eu estava falando, que é um trabalho que as forças de esquerda procurarão fazer nos próximos meses. Mas se essa estratégia não funcionar, provavelmente que a gente vai ver um fenômeno parecido ao que a gente viu nas eleições para prefeito em São Paulo. Se você lembrar, nós tínhamos vários votos anti-Fernando Haddad. Tínhamos diversos candidatos. Tínhamos candidatos do PMDB, a Marta, tínhamos o Dória, Russomanno. Na medida em que Haddad começou a crescer, o voto útil se deslocou todo pro Dória. Isso significa que a derrota do Haddad no primeiro turno, na verdade, é produto do seu sucesso. Porque cresceu eleitoralmente, ele empurrou o voto útil para um único candidato. Se ele não tivesse crescido eleitoralmente, provavelmente teríamos tido um segundo turno entre forças do outro lado. Me parece que o cenário nacional vai ser parecido. Quer dizer, quando a gente pega as pesquisas hoje sobre as eleições de 2018, em que o Lula é favorito no primeiro turno, no segundo ganha contra todos, não reflete, digamos, essa polarização que vai ocorrer inevitavelmente. É isso? Me parece que não, porque é dado relativamente frio. O Lula tem um voto duro atrás. Esse voto duro provavelmente continuará em proporções muito semelhantes até 2018, se nada extraordinário ocorrer. E o que nós não temos ainda é um nome capaz de galvanizar as forças dispersas do antipetismo. Se esse nome não surgir, e na verdade que não tem nos partidos da base governista nenhum nome que esteja em condições de fazer isso por ora, o que provavelmente ocorrerá é que no calor da campanha, o candidato que se opuser ao PT vai começar a fazer essa galvanização e acabará atraindo para si um voto muito amplo. É só olhar o Dória. A Dória não tem nenhuma trajetória muito relevante, um discurso extremamente simples, mas galvanizou o antipetismo, né? Quer dizer, mal comparando-se com essa dispersão, diluição aí dos candidatos de oposição ao Lula, alguém que tenha uma base mais consistente, como por exemplo um Bolsonaro aí... Bolsonaro da vida. Mas que pesadelo, hein? É preocupante, de fato. É preocupante. E, na sua opinião, há possibilidade... Tem alguns setores que acham que, em função desses riscos que o Brasil corre, de racha, de radicalização e tudo, haveria espaço para um eventual pacto político visando preservar aí a institucionalidade entre PSDB, PT, Fernando Henrique e Lula. Você acredita nessa possibilidade? Eu acho que ela é muito distante. Não, me parece que ela é distante. Ela é distante... Teríamos que esperar um pouco para ver quais são os rumos da Lava Jato e se de fato ela acaba por colocar em xeque, como parece que fará, a elite política toda. Mas em princípio me parece que por hora isso só são balões de ensaio. Não há informações mais específicas que eu saiba de que de fato isso esteja acontecendo. O Fernando Henrique insinuou essa possibilidade, mas me parece que eu não vejo qual cálculo político poderia ser interessante para o PT de entrar num pacto desses. Basicamente porque ele já foi sacrificado, perdeu a cabeça, levará muito tempo para se reerguer do ponto de vista de se tornar uma alternativa viável eleitoralmente a nível nacional, está fazendo esse trabalho, e entrar num pacto desses, na verdade, simplesmente diminuiria o custo político do outro lado. Não vejo que cálculo seria interessante, a não ser se você dissesse que seria possível salvar suas próprias lideranças, mas como isso não está dentro das baralhas possíveis do jogo, porque aqueles que fazem um pacto político não são os que estão sentados na mesa do juiz, eu não vejo que cálculo político poderia ser interessante para o PT nessas circunstâncias. Maravilha. Adriano, obrigado pela entrevista aí, viu? Eu que agradeço, Luiz. Grande abraço. Outro.